você acha que é tudo isso? Prefere sem compromisso, a gente simples de dizer. Ficou sabendo, pra mim tá difícil. Tu já se tornou um vice, eu vou te dizer por quê. Porque bateu saudade de você, é que bateu saudade de você, que canta assim. Porque bateu saudade de você, é que bateu saudade de você, que canta assim. Kika, kika. O orgulho não ajuda não, só atrapalha. Kika, kika. Orgulho não ajuda não, só atrapalha. Pra que ficar de tédio em plena madrugada? Saudade de você, kika, kika. É que bateu saudade de você, que canta assim. Porque bateu saudade de você, porque bateu. Você acha que é tudo isso? Prefere sem compromisso, a gente simples de dizer. Ficou sabendo, pra mim tá difícil. Tu já se tornou um vice, eu vou te dizer por quê. Porque bateu saudade de você, é que bateu saudade de você, que canta assim. Porque bateu saudade de você, diga de mim. É que bateu saudade de você, que canta assim. Diga, diga. Orgulho não ajuda não, só atrapalha. Diga, diga. Porque bateu.